Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar vocês que o nosso gerente, o webmaster, o Silvio Grimaldo, ainda está meio atrapalhado com o negócio de encontrar casa na França e que talvez alguns problemas desses que vocês estão tendo com contas, etc., ainda tenham que esperar mais um pouquinho. Peço que tenham paciência. Logo, logo tudo vai estar regularizado. Também quero lembrar do curso sobre Louis Lavelle que eu vou dar aqui de 6 a 11 de maio. Todas as informações para inscrição estão lá no meu website www.olavodecarvalho.org. Então, nós começamos com aquele texto do Lavelle sobre a metodologia dialética. Daí, evidentemente, aquele é um dos textos mais complexos, mais densos do Louis Lavelle, o que nos força a retornar a textos anteriores para esclarecer um ponto ou outro, né? Aliás, esse sistema de leitura é muito bom na filosofia, porque não há nenhum, dificilmente você vai encontrar, vamos dizer, algum texto, alguma obra de algum filósofo que exponha a filosofia dele com começo, meio e fim. Isso realmente não é possível, e mesmo quando você tenta fazer, sempre há coisas que estão pressupostas, que estão explicadas em outros textos, ou que às vezes não estão explicadas em parte alguma, que você vai precisar conjeturar por sua própria conta. Então, na aula passada, nós retornamos a um texto do Lavelle que fala sobre a afirmação do ser absoluto. E hoje nós vamos voltar a dois outros textos, um do cidadão chamado Jean Nicole, que ele explica a concepção de filosofia em Louis Lavelle, quer dizer, o que que Louis Lavelle está tentando fazer. Tá certo? E o outro, um outro, o segundo texto do Louis Lavelle, que chama O Fato Primitivo, que explica de uma maneira mais clara ainda o que foi dito na afirmação do ser absoluto. Então, vamos ler esse texto do Jean Nicole, que é um dos melhores expositores da filosofia do Louis Lavelle. E autor, inclusive, de um imenso índice de temas e autores citados pelo Lavelle. Uma das primeiras coisas que suscitaram estranheza na filosofia do Lavelle foi que aquela sua primeira obra, Dialética do Mundo Sensível, ele praticamente não citava autor nenhum. Então, aquilo não se parecia com um trabalho acadêmico, pelo simples fato de ter sido redigido num campo de prisioneiros na Alemanha, onde ele não tinha biblioteca para consultar, tinha que tirar tudo somente da sua própria cabeça. E depois, quando ele decidiu apresentar aquilo à universidade, ele não achou que seria necessário preencher ex post facto o trabalho com as suas devidas remissões. De início, aquilo foi recebido com muito má vontade, sobretudo por Leon Braunschweig. Leon Braunschweig era um filósofo das ciências, um homem de uma alta competência, mas que considerava que uma das suas principais missões na vida era proibir determinadas formas de conhecimento que lhe pareciam inviáveis. Eu acho Braunschweig uma pessoa de todo respeito, mas é uma das personalidades que eu mais odeio na história da filosofia. Então, mas apesar da má vontade, a tese foi aprovada e aos poucos aquilo foi ganhando um certo espaço. Depois houve um período de silêncio, logo após a morte do autor, e nos anos 80 houve um novo florescimento de interesse pela filosofia de Louis Lavelle, e eu não sei exatamente onde estamos hoje. Se entramos já num novo período de silêncio ou se esse interesse ainda continua. Eu sei aqui que continuam aparecendo livros importantes a respeito de Louis Lavelle, né? Então, diz ele aqui. A filosofia, desde logo, não poderia abdicar perante a ciência. Ele está falando em nome do Lavelle, quer dizer, não é ele que está dizendo isso. Isso é, né? parênteses, assim, Louis Laverre diz que, fecha parênteses, a filosofia desde logo não poderia abdicar perante a ciência, pois ela não é nem uma espécie de conhecimento pré-científico superado e que devesse se dissolver num conjunto de ciências particulares, como a lógica simbólica, a psicologia experimental e a sociologia, nem uma reflexão sobre as ciências destinada a descobrir aí os progressos do espírito humano, nem um ensaio de coordenação entre as ciências. Então, ele deu aqui, quer dizer, três versões do que daquilo a que a filosofia ficaria reduzida dentro de um novo panorama que aparece mais ou menos na metade do século XIX, em que, vamos dizer, as chamadas ciências se impõem, vamos dizer, como o único modelo de conhecimento possível. Então haveria essas três possibilidades. Primeiro, a filosofia cessa de existir, ela se dissolve assim, em sociologia, em lógica, psicologia, etc., etc., né? Segunda possibilidade, ela é um esforço de coordenação entre os resultados obtidos pelas várias ciências, no espírito mais ou menos do que propunha Auguste Comte e do que depois foi proposto na famosa enciclopédia inventada por Bertrand Russell e Alfred, Whitehead no começo do século XX, que é um projeto que falhou. E, por fim, ela poderia ser, vamos dizer, um ensaio de explicação de por que que as ciências funcionam. Isso é, descobrir o segredo da eficiência das ciências. Então, seria, vamos dizer, uma justificação das ciências. Sendo essas três missões que haviam sobrado para a ciência nesse período, o Louis Laverre já entra em campo dizendo que tudo isso é impossível, que, vamos dizer, o objeto da filosofia não é abordado de maneira nenhuma por esses três enfoques e que, portanto, a filosofia como disciplina autônoma conserva toda a sua vitalidade. E prossegue o Jean Nicole. Em diversas ocasiões, com muita insistência, Louis Laverre voltou a esse ponto, que na verdade é capital, pois envolve a existência da filosofia como disciplina especificamente distinta e autônoma, cujo princípio, após ter sido posto em fuga pelo positivismo, estava ainda mais ou menos comprometido pelo cientificismo larvado das diferentes tentativas que acabamos de enumerar, quer dizer, essas três tendências, né? Ora, esse perigo de suprimir a filosofia em perigo em proveito das ciências surge desde que se esquece que a sua tarefa essencial, não podemos senão repeti-lo, é de se debruçar sobre a existência humana, a qual é mesmo faltou aqui o objeto de interrogação mais premente que possamos formular, ao qual é forçoso reconhecer que a ciência não traz nenhuma resposta, já que ela não nos informa senão sobre a matéria e as coisas, e ainda sem ultrapassar a ordem fenomênica, isto é, a maneira pela qual eles nos aparecem. Ora, isso não quer dizer que a existência humana, que nada da existência humana seja abordado pelas ciências, né? Então, alguns aspectos da existência humana são, evidentemente, objeto de algumas ciências, como antropologia, psicologia, etc., etc. O problema é que nenhuma dessas disciplinas enfoca a existência humana enquanto tal e desde um ponto de vista propriamente humano. Ou seja, quando você estuda antropologia, o estudioso se coloca a uma distância formidável do objeto que ele estuda, né, colocando, vamos dizer, entre parênteses, todas as questões de valor e todas as possíveis comparações valorativas entre as diversas culturas que ele estuda, e se coloca assim mais ou menos como se fosse Deus, observando aquilo de uma maneira totalmente fria e neutra, né? Então, isto é a mesma coisa que o investigador, ele se colocar fora da condição de existência que ele está estudando. Ou seja, ele está estudando a existência humana de um ponto de vista inumano ou sobre-humano. Tá certo? É claro que isto, que a atitude, isso é importantíssimo, mas a atitude que o observador, o investigador assume perante o seu objeto, ela constitui esse objeto de uma certa maneira. Ou seja, deste ponto de vista que nós estamos adotando, só é possível enxergar isto desta, desta, desta, desta maneira. Ou seja, o objeto se torna aí correlativo da atitude cognitiva assumida pelo investigador. Isso é como, vamos dizer, você fazer um desenho, né? o lugar onde o desenhista se coloca, a distância que ele se coloca do seu objeto, a posição, etc., determina qual é, vamos dizer, a forma pela qual ele pode apreender esse objeto. Não é isso? Então, é uma coisa bastante simples, você não pode fazer um close-up a 100 metros de distância. Só para dar um exemplo. Né? Então, isto é, ao você se tentar encontrar um posto de observação privilegiado para você apreender um objeto na sua existência real, na sua substantividade, nas condições reais da sua existência, você antes precisa fazer um exame crítico das posições que você está adotando e ver se o seu posto de observação é, de fato, o melhor ou se ele não deforma o objeto completamente, colocando um outro objeto imaginário no lugar dele. Então, por exemplo, as culturas consideradas independentemente de valores são um objeto perfeitamente inexistente, porque as culturas consistem de escolhas valorativas feitas por seres humanos. Tá certo? Então, é a mesma coisa que você tentar, por exemplo, desenhar um corpo humano sem levar em conta a sua tridimensionalidade. Você pode fazer isto. Só que existe algum corpo humano bidimensional? Não, não existe. Ele só existirá no papel depois que o desenhista o desenhar. Isso é mais ou menos o que acontece no cubismo, né? Então, o cubismo tenta desenhar um objeto como se ele fosse composto de vários aspectos soltos, captados desde várias distâncias, distâncias e posições ao mesmo tempo. Então é claro que o objeto que ele monta é muito interessante, mas não se parece com nenhum objeto real e, por sua vez, tem propriedades que os objetos reais não têm. É isso. Então você pega qualquer quadro cubista do Picasso, por exemplo. Você vai ver que os vários aspectos, bom, eles existem, mas eles não existem primeiro, eles não existem chapados no plano como está no papel, no desenho, tá certo? Então isso quer dizer que o objeto que aparece no desenho não é o objeto que foi escolhido, nominalmente como objeto de desenho, ele é uma outra coisa completamente diferente. Do mesmo modo, a sociedade humana dos antropólogos não é a sociedade humana na qual nós vivemos. Então a pergunta. A primeira pergunta metodológica, ao você fundar uma ciência, ou você iniciar um estudo desse, é dizer quais são as perspectivas possíveis, quais são os pontos de observação possíveis e qual é o melhor deles. E o melhor, eu poderia dizer, o melhor é aquele que me permita saber cientificamente, pelo menos aquilo que eu já sei numa observação, vamos dizer, natural. Quer dizer, eu posso aperfeiçoar a observação natural, o ponto de vista do senso comum, posso aperfeiçoar, mas eu não posso diminuí-lo, eu não posso baixar, tá certo? Para uma abordagem mais simplória ou mais esquemática do que já estava, que é precisamente o que acontece em muitas ciências sociais, especialmente na antropologia. Então, na hora que o antropólogo compara diversas sociedades, pega as instituições, os valores, etc, etc. E pelo contraste de umas e outras, ele diz, ah, então todos esses pontos de vista dessa sociedade são relativos, né? E, portanto, eles não existem, eles são coisas meramente subjetivas. Eu digo, bom, mas acontece o seguinte, que assumir esses valores como se fossem universais absolutos é a natureza de cada uma dessas culturas. Então, na hora que você os relativiza, você está apagando o elemento central de cada cultura. Então, isso quer dizer que se você se depara com várias culturas diferentes que aceitam valores contraditórios, a primeira coisa que você tem que fazer é explicar como é que esses valores aparentemente relativos puderam ser absolutizados. E, evidentemente, a antropologia coloca essa questão entre parênteses. E se contenta com uma espécie de relativismo absoluto. Eu falo, bom, então isso quer dizer que as culturas que você está descrevendo nunca existiram na realidade, só existem na antropologia. Não é isso? Então, nessa situação em que, vamos dizer, o método cria o seu objeto, nós entramos então dentro de uma perspectiva kantiana, em que as estruturas da nossa mente é que determinam o objeto, né? E o objeto por si mesmo, coitado, não pode falar. É claro que existe alguma coisa de errada nesse enfoque, né? E no mínimo, nós temos que colocar o problema da inadequação desse tipo de investigação e tentar uma coisa melhor. Então, quando você. Os filósofos. Na linha do Louis Lavelle, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, etc., colocam a existência humana no centro como sendo, vamos dizer, o ponto de partida, o objeto fundamental da filosofia, eles o fazem de tal modo que você tenha que levar em conta, pelo menos, aquilo que qualquer pessoa já sabe a respeito da existência humana. Ou seja, você não vai reduzi-la a um esqueminha abstrato que seja mais pobre até do que a visão que qualquer Zé Mané tem da sua própria existência. Você não pode fazer isso. Às vezes, as pessoas fazem isso em nome da exatidão ou da facilidade de acesso, etc., etc. Mas isso seria, vamos dizer, o modo de abordagem típico das ciências modernas, das ciências humanas. O que o Lavelle pretende, junto com todos esses autores da escola dita existencialista, é uma abordagem que dê conta, pelo menos, daquilo que todos nós já sabemos da existência humana. Ou seja, não se trata de reduzi-la a este ou aquele aspecto, mas de, no mínimo, dar conta daquilo que a existência humana já significa para cada um dos existentes. Então, um primeiro dado é o seguinte aqui: o objeto, no caso, não é separável do seu observador. Quer dizer, o observador não está separado e distanciado do seu objeto. Ele não está falando de existência humana como se fosse uma coisa que está projetada numa tela e que ele está observando, né? Ele mesmo está envolvido no desenho, ele é um dos elementos do desenho, tá certo? De modo que, por isto mesmo, é que é necessário adotar o método dialético, que dê conta, ao mesmo tempo, da objetividade daquilo que você está dizendo e da sua própria participação nesse objeto. Portanto, a coisa tem que ser desenhada, no mínimo, em duas direções articuladas, tá certo? Que é uma coisa que todos nós sabemos fazer na existência do dia a dia. Todos nós sabemos que quando nós falamos, vamos dizer, da vida humana, nós estamos falando de algo do qual nós estamos participando e não de um objeto que está colocado numa tela na nossa frente. Ora, a linguagem cotidiana, ela é suficiente para fazer isso, mas ela não é uma linguagem criticamente examinada e não é uma linguagem, vamos dizer, intelectualmente relevante. Então, como fazer para abordar esse objeto, levando em conta, no mínimo, aquilo que na vida corrente nós já sabemos, mas elevando essa abordagem a um nível de, por assim dizer, universalidade conceptual? Esse é o problema colocado. Não é fácil de resolver. Então, não precisa nem dizer que não existe nenhuma ciência que faça isto. Quer dizer, os métodos da chamada ciência não permitem fazer isso de maneira alguma. Então, numa palavra, a filosofia está envolvida na questão do nosso ser mesmo. Portanto, o nosso ser mesmo, quer dizer, é a existência humana considerada não apenas como objeto de observação científica, mas como objeto de participação, vamos dizer, do próprio investigador, né? Jung dizia que um dos grandes problemas da psicologia, das dificuldades da psicologia, é que o ser humano é ao mesmo tempo o seu objeto e o sujeito do conhecimento. Eu digo, bom, mas isso aí não é um problema? Eu diria que isso é a definição mesma da psicologia. Mas não da psicologia como se desenvolveu dentro da abordagem dita científica, onde, ao contrário, o observador procura se distanciar cada vez mais do seu objeto, como se ele mesmo não estivesse envolvido de maneira alguma nos fenômenos que ele descreve. É o caso, por exemplo, do behaviorismo, onde o objeto em estudo não é o ser humano e não é a psique humana, mas apenas a conduta observável de outras pessoas, separada da conduta do investigador que as está investigando nesse mesmo momento, como se ele não as estivesse investigando, ou seja, como se ele não estivesse participando do processo. Então você já tem aí uma espécie de deformação cubista. Né? Se vocês. Isso é um assunto muitíssimo interessante para aqueles que queiram fazer mais tarde uma tese, um trabalho para este curso. É um tema que eu não vou ter tempo de estudar, mas que eu acho importantíssimo. É você descrever, pelo menos com um ou dois exemplos, essa deformação paralela que existe nas ciências e nas artes. Quer dizer, todos esses estilos, cubista, abstratista, etc., eles surgem quase que ao mesmo tempo que esses métodos de investigação nas ciências sociais. E eles têm uma semelhança estrutural muito, muito grande. Quer dizer, são técnicas de você abstrair de certos aspectos que são os essenciais do objeto que você está estudando. E daí você pega apenas aquele recorte abstrativo que sobrou na sua mão e trata ele como se ele fosse a realidade, e como se o objeto concreto fosse inexistente ou uma mera criação cultural, ao passo que o objeto abstrato que você inventou passa a ser a realidade. É uma coisa evidentemente doida. Mas, como é um pouco trabalhosa e tem uma certa elegância, isso aí acabou se impondo como uma moda, né? E essa coisa se alastrou praticamente por todo o universo das ciências sociais. Quando você vê hoje, vamos dizer, os enormes erros de previsão feita por cientistas políticos, sociólogos, economistas, etc., etc., você fala, bom, não é de espantar que eles nunca acertem, mas quando se constata o seu erro, isso não tem mais importância. Por quê? Porque já surgiu uma nova moda científica, as pessoas não lembram mais do erro que foi cometido 20 anos atrás. Então, isso quer dizer que o prestígio das teorias erradas, ele continua consagrado historicamente como se não fossem erros, né? Então, a filosofia está envolvida na questão do nosso ser mesmo, e é erroneamente que a acusam, às vezes, de ser um jogo estéril de conceitos, pois, mais ainda que uma especulação sobre a existência, ela é, poder-se-ia dizer, a nossa existência mesma, no sentido de que ela não pode permanecer exclusivamente teórica, pelo fato de que, esclarecendo o sentido da nossa vida, ela nos compromete a viver segundo a sua luz própria. Ou seja, a filosofia não é um estudo da existência humana, ela é a própria existência humana elevado a um nível de lucidez maior sobre ela própria. Então, isso quer dizer que não há aqui a diferenciação do sujeito e do objeto. Quer dizer, é o próprio ente que salta da condição de objeto e estudo para de sujeito observador, sabendo que ele é o mesmo nos dois casos. Então, evidentemente, existe aí uma tensão entre o objetivo e o subjetivo, que se tornam inseparáveis, tá certo? Ademais, tem esse outro aspecto, vamos dizer, prático da filosofia como sabedoria, quer dizer, ao mesmo o estudo da existência humana, empreendido desde o ponto de vista de alguém que tem a consciência de ser um dos existentes, tá certo? Ela então intensifica a consciência que esse indivíduo tem de si mesmo e das condições da sua existência e automaticamente modifica já esta existência, fazendo com que este novo patamar de lucidez alcançado se torne ele mesmo, imediatamente, um dos elementos da própria vida que está em estudo. Então, vocês vão entender que, para fazer isto, esse constante, vamos dizer, interação e identificação do ponto de vista subjetivo com o ponto de vista objetivo e do ponto de vista teórico com o ponto de vista prático, exige, vamos dizer, um método que não é o da ciência, tá certo? E um método que na verdade não existia até antes de Louis Lavelle, né? E é para isso mesmo que ele escreveu aquele manual de metodologia dialética. Ou seja, como é que se faz isto? Quer dizer, um estudo no qual o sujeito e o objeto são o mesmo e que cada coisa que você descobre sobre o objeto modifica o sujeito na mesma hora e modifica o próprio objeto e modifica a relação entre eles. Você vê que a que distância nós estamos falando de uma objetividade científica simplória, que acredita que você pode fazer simplesmente colocar entre parênteses, né, a posição do sujeito observador e se ater, vamos dizer, àqueles pontos que são estritamente objetivos e que podem ser confirmados por qualquer observador, por qualquer outro observador. É claro que qualquer estudo empreendido desta maneira, científica, entre aspas, ele só versa sobre objetos inexistentes, objetos que são aspectos abstrativos que, numa descrição do ente concreto, poderiam ser levados em conta, mas que nenhum deles por si mesmo basta para produzir ou apreender realidade alguma. Isto é eu acho incrível que tantas pessoas sejam capazes de estudar determinadas ciências por tanto tempo e nunca perceber que o seu objeto não existe concretamente. Ou seja, você constrói um objeto abstrativamente, outros investigadores constroem o mesmo objeto pelos mesmos métodos, então eles coincidem. É como se você projetasse no ar uma figura que todos montaram ao mesmo tempo, então todos estão olhando ao mesmo objeto. E esta coincidência do olhar dos vários investigadores científicos é tomada como prova da objetividade da existência daquilo. Mas isto é a mesma coisa que você pensar o seguinte: numa peça de teatro, todos os atores concordam em representar os seus papéis e se relacionar uns com os outros de acordo com uma pauta temática e dramática que é a mesma para todos. Isto é prova de que aquilo está realmente, que aquilo que você vê no palco está realmente acontecendo? Não. E quem dissesse que é, ficaria evidentemente louco. Quer dizer, o sujeito entrou lá, assistiu o Hamlet, e ele esquece que ele está num teatro, que ele comprou entrada, quando terminar o espetáculo vai voltar para casa e vai ser o seu Zé Mané de novo. Não é isso? Então, vamos dizer, muito do que se chama objetividade científica hoje é apenas uma alucinação exatamente deste tipo. Ou seja, vários investigadores consentiram em montar o seu objeto abstrativo de maneira concordante, e a partir daí, pelo simples fato de que eles concordaram no padrão seletivo da sua abstração, eles acreditam que aquele objeto existe mesmo. E pior ainda, às vezes acreditam que ele é mais real do que o mesmo objeto, tal como visto e vivenciado na vida comum pelo senso comum. Então, é uma espécie de auto-hipnose, evidentemente. Então, é esta auto-hipnose que a filosofia tem que ignorar. Por quê? Porque ela não deve satisfação aos métodos científicos já praticados. Ela deve satisfação, vamos dizer, ao seu objeto real e à exigência, vamos dizer, de conhecê-lo da melhor maneira possível. Longe, portanto, de nos arrancar de nós mesmos e do nosso mundo familiar, a filosofia não tem outro objetivo senão o de nos fazer tomar uma visão mais nítida das nossas condições de existência no mundo em cujo seio nos é preciso viver. Ou seja, nós vamos tomar nossa existência não como um objeto que está separado de nós e quando nós possamos observar, né, este prefixo object significa, é como você jogar uma coisa na sua frente, algo que está jogado na sua frente. Eu não posso pegar a minha existência e jogar na minha frente para observá-la como se eu não fosse eu, como se eu não estivesse metido nela, né? Então, se fosse uma investigação da existência, seria preciso tomar a existência como objeto no sentido abstrativo e examiná-la de fora. Mas não é isso. Ele não é uma investigação da existência, ele é a própria existência que se investiga a si mesma. É uma coisa completamente diferente. É? Eis porque Louis Lavelle pode afirmar com bom direito, como Karl Jaspers, que nenhum homem poderia permanecer-lhe estranho e desinteressar-se dela, pois ela não é outra coisa, em definitivo, senão a vida, a nossa vida, na consciência mais lúcida que ela toma de si mesma e da sua responsabilidade na orientação que ela escolhe. Mais ainda, é preciso dizer que sem esse tipo de estudo, nenhuma outra ciência faz o menor sentido, porque você não sabe aonde elas estão no quadro da sua existência. Você está, vamos dizer, as várias ciências investigam objetos separados, construídos abstrativamente, mediante um consenso de investigadores, mas nenhuma ciência, isso é importantíssimo, nenhuma ciência pode retornar sobre a constituição originária do seu objeto e colocá-la em questão, porque já seria um exame filosófico. Nenhuma ciência pode fazer isso. Então, por exemplo, se você discutir, digamos, a fronteira entre o ser vivo e o ser não vivo. Existe alguma ciência que possa resolver este problema? Nenhuma ciência pode, porque cada uma só estuda o seu objeto a partir desta distinção, que é, em grande parte, convencional. Tá certo? Então, quer dizer, no momento em que as observações empreendidas sobre esse objeto seletivamente abstraído começa a levar a contradições e problemas, você começa a voltar, vamos dizer, aos problemas de princípio da constituição dessa ciência. Você questiona os próprios conceitos fundamentais da ciência. E isso já não pode ser feito desde o ponto de vista desta mesma ciência. Ou seja, não é possível você abordar fisicamente os conceitos fundamentais da ciência física, porque a ciência só passa a existir a partir do momento que esses conceitos fundamentais estão montados. Então, é por isso que, anos atrás, eu já disse que ciência não é nada mais do que uma estabilização provisória de certos preceitos metodológicos para a investigação de um objeto convencionalmente constituído, e que, de tempos em tempos, todas as ciências serão levadas a encontrar problemas de princípio que a dissolverão novamente na filosofia. Ou seja, você dizer, ah, as ciências se tornaram independentes da filosofia. Não, isso é uma mentira histórica monstruosa. Toda ciência independente, ela é provisoriamente independente até que ela leve a problemas que ela não pode resolver. Então, daí você é obrigado, vamos dizer, a abandonar aquela estabilização provisória de métodos e abordar o problema por outros métodos completamente diferentes, que não são os métodos da sua ciência. Isso acontece em todas elas. E é inevitável que aconteça. Tá certo? Então, você dizer que historicamente, certo? Mas dizer, as ciências se tornaram independentes da filosofia. Falo, não, não, não, não. Um certo grupo de estudiosos, ao longo de uma ou duas gerações, decidiu estudar apenas certos aspectos do seu objeto que fossem acessíveis, vamos dizer, àquele recorte metodológico. Sabendo ou não sabendo que isso ia dar problema mais dia menos dia, e que eles iam ter que voltar à abordagem filosófica dos mesmos assuntos. Tá certo? Então, o próprio conceito de ciência, como se ensina nas nossas escolas, e, vamos dizer, e na vulgarização científica de modo geral, ele é evidentemente uma ficção. Dizer que a ciência se separando da filosofia, não, ela não se pode separar jamais. O sujeito pode decidir estudar certas coisas só naqueles aspectos que não envolvem problemas filosóficos. Mas ele não pode dizer que estes aspectos existem objetivamente. É apenas uma decisão metodológica provisória e destinada a fracassar sempre. Isso quer dizer que qualquer recorte estabilizador de um objeto e de um método científico, ele só pode funcionar durante um certo tempo. Quando você vai chegando, vamos dizer, na fronteira em que aquele objeto esbarra em outros objetos completamente diferentes, ou em outros planos de realidade completamente diferentes, bom, você vai ter que voltar a colocar os problemas filosoficamente. O que significa o seguinte: antigamente, todos estes ramos da ciência chamavam de filosofia natural. Sabias que tudo isso era filosofia? Era assim e continua sendo. E quem disser que não, está simplesmente mentindo ou é ignorante. Não sei se ficou clara essa minha explicação, mas eu acho que ela é fundamental. Então, ciências independentes não existem. Existem, vamos dizer, decisões provisórias de só enfocar certos objetos sob certos aspectos. Mas esta mesma decisão, ela sempre contém em si alguma contradição com a existência substantiva do objeto, e, portanto, mais dia menos dia que ele vai levar a contradições. Tá certo? Então, é por isso, por exemplo, que já no começo do século XX, a mais desenvolvida da ciência, que é a ciência física, já entrou em crise e está em crise até hoje o tempo todo, tá certo? e vai continuar estando em crise, porque qualquer ruptura entre o sujeito em investigação e as condições concretas da existência, tá certo? Só é mantenível por certo tempo. Né? Assim como a peça de teatro, ela faz abstração, vamos dizer, do drama que está sendo vivido no palco, ela separa esse drama da situação espacial e social real no qual esse drama está sendo assistido. Não é isso? Mas durante quanto tempo ela pode continuar fazendo isso? Só pela duração da peça. Quando a peça acabar, aquele drama que foi vivido no palco, ele é reinserido dentro da existência concreta de todos os seus espectadores. Estão entendendo? Quer dizer, Hamlet teve tal ou qual problema lá? Bom, muito bem. Porque eu assisti a peça, aquele drama do Hamlet se integra na minha vida. Ele é uma parte da minha vida. Da minha vida agora. Tá certo? No qual um outro personagem, que sou eu, tem muito mais importância do que Hamlet. Então Hamlet se torna um mero aspecto da minha vida. Mas ele não era isso no palco, né? No palco ele era a realidade. Então, a abordagem científica, toda abordagem científica é exatamente do mesmo tipo. E eu acho incrível que um sujeito pratique alguma ciência e não perceba uma coisa tão óbvia como essa, que é a própria base da possibilidade da existência da ciência que ele está praticando. Né? Então, o que há aí, vamos dizer, há uma regulamentação burocrática que passa como se fosse a realidade mesma. Quando na realidade ela é apenas um regulamento profissional. Isso equivale a afirmar, no mesmo ato, o liame estreito entre filosofia e a consciência. Pois o que é então essa interrogação sobre a existência, que constitui o objeto da filosofia, senão uma interrogação da consciência sobre si mesma, que a leva a descobrir-se como atividade original e criadora de si mesma, no sentido de que dela depende o seu próprio destino. Por isso, Louis Lavelle não teme defini-la como a ciência da consciência, esclarecendo que essa experiência da interioridade, ou como ele diz ainda, da intimidade espiritual, não é a experiência de um fechamento do eu em si mesmo, mas, bem ao contrário, a de uma abertura do eu para tudo o que lhe permite ser ele mesmo. Pois é demasiado evidente que não tomamos conhecimento de nós mesmos, senão nas relações com nossos semelhantes, com as coisas e com o absoluto. Você vê, aquele ponto em que chega o Descartes, nas Meditações de Filosofia Primeira, em que o eu totalmente isolado, ele se afirma como única realidade básica existente. Nós vimos como esta abordagem, ela é totalmente impossível, ela é inviável. Por quê? Em primeiro lugar, o modo como Descartes encaminha a investigação só se torna possível se você fizer abstração das condições que determinaram a própria investigação. Quando Descartes diz, ah, eu vou aqui adotar uma moral provisória, eu vou viver assim, assim, durante o tempo dessa investigação, quem tomou esta decisão? Não foi o eu. Hã? Aquele mesmo eu que depois se coloca a si mesmo como o único fundamento de toda a certeza, né? Eu digo, mas se ele fosse o único fundamento de toda a certeza, ele não deveria precisar desta investigação. Se ele precisou fazer isso, é porque ele está dependendo de outras condições que não foi ele mesmo que criou, mas dentro das quais ele decide fazer isto ou aquilo. Então, mas a total independência do eu isolado, ela é impugnada pelo fato mesmo de Descartes estar investigando isto. Então, isto, evidentemente, é um caso de paralaxe cognitiva. Não é isto? É claro que Descartes sabe disto que eu estou falando, mas para ele poder prosseguir a sua investigação e chegar à conclusão que ele quer, ele tem que fazer de conta que ele não sabe isso, que ele esqueceu isso. E no fim fica aquela coisa ambígua. Ou seja, ele não sabe mesmo isto que está dado como obviedade já no começo da sua investigação? Ele esqueceu ou ele está fingindo que esqueceu? Então, é este o elemento teatral que se introduz na filosofia moderna, né, desde o início. Não sendo coincidência, eu até lembrei isso nas aulas sobre Descartes, que a época dessa investigação cartesiana foi a grande época do teatro ocidental, onde a imagem do mundo como grande teatro, onde se universalizou na literatura e nas relações humanas. Né? Então, aí é o problema, nós somos colocados dentro de um teatro, nós somos espectadores do teatro e daqui a pouco nós somos atores no palco e nós esquecemos como fomos para ali. Esquecemos, não, eu não sou um ator, eu não trabalho aqui, eu comprei entrada para pagar, paguei entrada para entrar nesse negócio. Então, é preciso acordar desse sonho hipnótico, né? De pera lá, tudo isso que eu estou fazendo se dá dentro de uma existência concreta, né? Que não é a do meu eu isolado. Porque você falar em eu isolado é a coisa mais absurda que existe. Se fosse isolado, não seria eu, meu Deus do céu. Né? Quando eu digo eu, né, eu estou automaticamente me distinguindo de alguém que é um tu, que é um você. Se não existisse outros eus, eu não seria eu nenhum, eu não teria a menor consciência de mim mesmo, estaria isolado no ar, né? Como uma espécie, sei lá, de uma ameba aprisionada numa redoma no meio do infinito. Ela não sabe nada sobre si mesma. Por quê? Porque ela não tem a superfície de contraste, ela não tem espelho. Não é isso? Então, vamos dizer. Você falar em eu isolado, em consciência isolada, é você negar as condições mesmo que possibilitam a existência dessa consciência e que possibilitam a existência dessa pergunta. Então é exatamente isso que eu chamo de paralaxe, quer dizer, o sujeito, ele entra numa certa investigação e essa investiga. E o método e o objeto dessa investigação, em seguida, o fecham, de modo que ele não possa sair mais. Então aquilo que ele mesmo. Aquelas decisões inaugurais que determinaram o rumo da sua investigação, elas passam a ser o universo. E isso, assim, a paralaxe cognitiva é a marca característica de toda a modernidade. Praticamente toda. Quando um filósofo quer escapar disso, como Leibniz ou Schelling tentaram, eles não têm linguagem suficiente para isso, porque eles ainda estão falando na linguagem da. Eles não são vítimas da paralaxe cognitiva, mas ainda falam na linguagem dela. Para sair disso, foi só no século XX que foi possível sair. Justamente com estas abordagens, tipo Karl Jaspers, Gabriel Marcel, etc., etc. Então, falando relações, nós não tomamos consciência de nós mesmos, senão nas relações com nós, semelhantes com as coisas e com o absoluto. Isto quer dizer que se eu vou fazer um exame da minha consciência, qual é o primeiro elemento que eu tenho que levar em conta? Né? Aqueles elementos que permitiram a constituição da minha consciência como tal. Portanto, as coisas, os outros e o absoluto. Não é isto? Então, nunca pode ser a consciência isolada. Para começar por estas últimas, isto é, pelas relações com o absoluto, evidencia-se assim que, se a filosofia é, em primeiro lugar, psicológica, já que é a ciência da consciência, ela é, em seguida, ou mais exatamente, ao mesmo tempo, metafísica, uma vez que, segundo Louis Lavelle, o eu, desde que toma consciência como a si mesmo, se apreende na sua relação com o absoluto. Este é um ponto ao qual ele retorna incessantemente, a fim de melhor combater o pensamento relativista, do qual ele diz que não é nem mesmo um pensamento filosófico. Mas é claro que não é um pensamento filosófico. O relativismo é uma maneira de evitar o problema e não de estudá-lo. Pois este, isso é, o pensamento filosófico, no seu entender, não tem outro ponto de partida, nem outro objeto, senão a experiência interior, que ele entende como uma experiência de participação. Ou seja, o que é a minha vida interior? É a consciência que eu tenho de estar participando num processo que me transcende. Não há outra consciência interior a não ser esta. O eu, com efeito, na consciência que toma de si mesmo, se apreende como um ser limitado e relativo. E como o ser relativo, tal como já tinha visto claramente Spencer, não tem sentido senão por sua relação com o ser absoluto, é então possível dizer que minha atividade limitada é uma atividade de dependência para com o absoluto, ou o que dá na mesma, uma atividade de participação. Ou seja, eu sei que eu sou porque estou participando de alguma coisa. Né? De alguma coisa que me transcende. Essa coisa que me transcende, eu posso relativizá-la por sua vez? Não, não posso. Porque o relativo sou eu. De tal modo que podemos muito bem afirmar que a consciência que tomo de meus limites é ao mesmo tempo a da minha participação no absoluto. Eu vou adiantar aqui um pedaço que depois nós vamos estudar com mais detalhe. Quando ele fala o absoluto, a existência, ele não está falando de uma coisa. O absoluto não é uma coisa. O ser não é uma coisa. O ser é um ato. O que é ato? Ato é o contrário de potência. Tá certo? Então, o ato é o poder de fazer existir. E não é as coisas existentes. Se você vê bem, pega um objeto qualquer, ou pega todos os objetos que existem no universo, e você pergunta, eles são o ser? Não, não pode ser, porque há muitos objetos que não foram, que já não são mais, e outros que não são ainda. Não é isto? E é isso que eu chamo do ser. Se eu disser, o ser é o conjunto de todos os objetos, mesmo assim eu estou falhando. Porque todos os objetos existentes ou por existir, eles não podem resumir o ser, porque algo os fez existir. O ser não é os objetos, é o fundamento dos objetos. E esse fundamento o que é? A mera potência não é possível. Porque se fosse mera potência, potência por si mesma jamais se converte em ato. Então, o ser não é uma coisa, nem o conjunto das coisas, nem o universo todas as coisas. O ser é um ato. E eu tomo consciência de mim mesmo como participante deste ato, não como coisa no meio de outras coisas. Isso é fundamental na filosofia do Lavelli. Mais tarde, né, no livro De Lacte, ele explica isso bem melhor. E nós vamos voltar a isto. Né? Então, quando eu falo, estou participando, do que eu estou participando? Do universo? Do conjunto das coisas? Não, eu estou participando do ato. Né? Como é que eu sei isto? Eu sei porque na hora que eu decido pensar nisto, esta decisão é um ato, ela já está em ato. Né? Então, eu ajo, eu sou um ato também, no momento em que eu tomo essa decisão, ou qualquer outra decisão. Ou seja, qualquer ação ou decisão minha, me faz participante deste ato infinito e ilimitado que eu chamo de ser. Eu sei que eu não sou o ser inteiro, por quê? Porque eu não tomei todas as decisões. Eu não sou a fonte de todos os objetos. É? Eu só sou a fonte daquilo que eu decidi. É? Então, como eu sou uma parte do ato universal, eu tenho uma participação no ato universal. Note bem que isso é muito diferente de você perceber que você é apenas uma coisa no meio de outras coisas. Ou uma pequena coisa no meio de uma grande coisa. Não se trata de coisas. As coisas são apenas os efeitos do ato, que já existia antes delas e continuará existindo depois. Assim como, vamos dizer, a decisão que eu tomo agora, eu posso dizer que ela é o meu ato? Eu falo, não, ela é uma expressão parcial e temporal deste ato que sou eu. Essa não é a primeira decisão que eu tomo e não será a última. Se fosse a última, eu não poderia saber que eu a tomei. É? Então, isso quer dizer que toda a concepção do Lavelli não é uma concepção, vamos dizer, estática do ser, mas do ser como ato. E a concepção que ele tem da consciência também não é a de um fenômeno ou coisa, mas de um ato. Este ato que sou eu e que eu estou sendo nesse mesmo momento. Não é isso? Ou seja, eu tomo consciência de mim não como um ente, que está num determinado lugar e que faz parte de um determinado quadro, mas como um participante ativo no processo, no ato. E se eu não fosse participante ativo, bom, eu não teria levantado esta questão, porque eu não teria ação nenhuma. Está entendendo? Esse negócio é maravilhoso, pô, né? Nem por ser metafísica, a filosofia deixa de continuar sendo, percebe-se, uma filosofia da consciência. Pois é no seio desta, da consciência, que aprendemos o ser que somos em sua participação no ser absoluto. Ou seja, nós não temos acesso ao todo do ser absoluto. Mas, por um lado, nós sabemos que nós não somos o ser absoluto e sabemos que só existimos por participação nele. Então, nós o conhecemos, ó raios. É? Nós não conhecemos a sua estrutura, a sua forma, etc. Mas nós conhecemos a sua presença dentro da qual nós estamos. Porque eu não poderia tomar conhecimento da minha presença, senão se fosse a presença no ser. Se eu fosse sozinho, eu não teria consciência da minha presença, não estaria presente a parte alguma. Participação no ser absoluto, do mesmo modo que ainda nela e por ela que descobrimos as relações que nos unem às outras consciências e às coisas. Note bem, isso é uma coisa que eu queria lembrar. Não nessa abordagem, mas numa abordagem, vamos dizer, de psicologia evolutiva. Você vê que um bebê, quando ele nasce, para ele não existem coisas. Ele só está interessado numa única coisa, que é o corpo dele mesmo. Ele tem que tomar posse desse corpo para ele poder se relacionar com as coisas. É? Então você vê que durante um certo tempo, tudo que o bebê faz é uma expressão do estado do seu corpo. Não é isso? Ou seja, ele só recebe informações de dentro por algum tempo. E é só quando ele toma posse desse corpo que ele pode usar esse corpo como instrumento de relação com outros corpos. Quando ele começa a já se mexer para fora daquele lugarzinho onde ele está instalado e começa a pegar coisas, por exemplo. Essas coisas já não são ele. Acho que todo mundo. Eu fui assim, acho que vocês foram assim também. Não é isso? Então. Você vê aqui, criança no começo ela não mexe em nada. Ela mexe o corpo, sim, mas ela não mexe em nada. Ela olha os dedinhos, mexe no pé. Né? Depois de um tempo é que ela começa a mexer em coisas. Quando ela começa a poder se mover. Não é isto? Então, isso quer dizer, primeiro a consciência de si mesmo, e depois a relação com as coisas. Mas a consciência de si mesmo, aonde que você a toma? Na pura consciência, não, já é no seu corpo. Que é uma coisa em relação à sua consciência. Tá entendendo? Então, essa é qual é a primeira coisa? A coisa é o nosso corpo. Porra. Não é necessário, em consequência, voltar ou virar a filosofia, a qual é uma só e a mesma que a metafísica, a um outro estudo senão o da consciência. Ou seja, o estudo do ser não é um estudo diferente do estudo da consciência. É o próprio estudo da consciência. Por quê? O que é a consciência? É ato. É ato inteiro? Não, é participação num outro ato que a transcende, que é o ser. Então, aonde está o estudo do ser? Está no estudo da consciência. Não está em, não é um outro estudo separado. Então, isso quer dizer que o salto, não existe salto da psicologia à metafísica no Lilavé. As duas coisas são a mesma. É apenas uma questão de facilidade. Né? Nesta, na experiência que ela tem de si mesma, lhe são dados todos os elementos da solução que ela busca trazer ao problema da existência. Ou seja, nós temos aqui novamente, tal como René Descartes, uma filosofia da consciência. Não é isto? Só que não é da consciência isolada em si mesma, porque não existe consciência isolada em si mesma. Né? É da consciência aonde ela se revela. E aonde ela se revela? No ser. E aonde se revela o ser? Na consciência. Então não tem como separar uma coisa da outra. É uma, vamos dizer, essa é a dialética normal da autodescoberta da consciência, que é ao mesmo tempo a descoberta do ser. É incrível que ninguém tenha dito isso antes. Né? Porque eu digo, mas isso aqui é tão óbvio, né? Mas, contudo, em filosofia, grande filosofia é sempre assim. E mal é necessário sublinhar o quanto, por esse aspecto que diz respeito à sua essência mesma, a filosofia de Louis Lavelle é fiel à tradição da filosofia francesa, da qual se pode dizer que desde Descartes tem uma psicometafísica. Eu digo, sim, mas que metafísica existe, poderia existir se que não fosse uma psicometafísica? É? Aonde que eu vou tomar consciência da metafísica, isso é, da estrutura do ser, se não pela minha consciência, a qual é participação nesse objeto mesmo que ela está estudando? A filosofia deve, portanto, ater-se, em primeiro lugar, a aprofundar essa experiência da participação que me é fornecida pela consciência de mim mesmo. Já que ela me informa quanto às minhas relações com o absoluto, as quais constituem o centro mesmo da minha interrogação sobre a existência. Mas quem não vê que ela nos faz, ao mesmo tempo, penetrar no coração do problema do ser, que é o mesmo das relações do relativo e do absoluto, ou como diz Descartes, do finito e do infinito? Então, o que é o problema do ser? É o problema das relações entre o relativo e o absoluto, ou seja, é o problema das relações entre o meu ato e o ato infinito do ser. É? Não há outra investigação da estrutura do ser a não ser essa. Se eu falar, às vezes, de um ser externo à minha consciência, bom, como é que eu posso chegar a esse ser externo se não pela minha participação nele? Se eu falo que o ser é externo, que o ser me transcende, eu não posso, ao mesmo tempo, me colocar fora dele para investigá-lo. Eu tenho que aprofundar a minha participação. Está entendendo? Então não se trata mas desse processo que é aquele que o Berdyaev chama de objetivação. Objetivação é você pegar um objeto que apareceu na sua consciência, em seguida dizer que ele é externo à sua consciência e estudá-lo como se a sua consciência não estivesse ali. Eu digo, mas meu filho, isso é a mesma coisa que você arrancar a sua cabeça para estudar a fisiologia cerebral. Não é possível uma coisa dessa, né? Ou arrancar os olhos para estudar ótica. Ou seja, se eu digo que a coisa é externa, quer dizer que ela me transcende, e não que ela me é estranha. Se fosse totalmente estranha, eu nada saberia dela. Né? Ela é externa por quê? Porque eu estou dentro dela. Mas como é que eu sei que eu estou dentro dela? É porque ao mesmo tempo ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim sob que forma? Sob a forma da participação que eu tenho nela. A minha participação no ser faz parte do ser, não é uma outra coisa. Portanto, isso quer dizer que a relação entre o objeto, vamos dizer, o objeto não é separado do seu estudo. O seu estudo faz parte do objeto. E não há, portanto, vamos dizer, aquele corte que existe entre a teoria do conhecimento e a metafísica. Você não pode dizer, ah, vou estudar primeiro a teoria do conhecimento para depois estudar a metafísica. Falar, ah, é? Aonde se dá esse conhecimento? Se ele não está no ser, ele não está parte de alguma, então não existe. É? Então, isso quer dizer que a sua bela teoria do conhecimento já é uma ontologia, quer você queira, quer não, quer você confesse ou não. Tá certo? Então, o conhecer e o ser, vamos dizer, são dois aspectos do estudo que você está fazendo, mas o conhecer se dá dentro do ser. E se o ser não estivesse nem um pouquinho dentro do conhecer, você não o conheceria. Não é óbvio? Só que ela, a filosofia, não pode resolvê-lo sem levar em consideração as outras consciências que participam, como eu, da atividade absoluta. Pois graças a esse liame comum que as une, elas e eu, ao ser absoluto, formo com elas e com este uma espécie de sociedade espiritual que constitui como que o meio no qual sou chamado a viver e cujas leis é importante que eu conheça a fim de ser informado quanto ao sentido profundo da minha existência. Ou seja, se não houvesse outras consciências, também não existiria a minha. Se eu estivesse absolutamente sozinho, eu não poderia sequer falar comigo mesmo. Eu não teria uma língua na qual falar. Portanto, a presença de outras consciências é um elemento constitutivo da condição da minha própria existência. E essas outras consciências, onde elas estão? Elas são atos parciais que participam do ato do ser absoluto. Tá certo? Então, existe. É o que ele disse. Existe eu, as outras consciências, no ser absoluto, e ao mesmo tempo o ser absoluto aparece em cada um de nós. Então é o que ele chama de sociedade espiritual. Então, note bem, lembre-se do curso que eu dei sobre consciência de imortalidade. O que é o mundo? O que é o universo no sentido objetivo? Ele não é o conjunto das coisas. Ele é o conjunto das almas imortais, em primeiro lugar, né? Dentro dos quais está o conjunto das coisas. Com um elemento. Que ao mesmo tempo as separa e as conecta. Não é isso? Então, por exemplo, agora nós estamos em lugares diferentes, portanto estamos separados. Mas estamos nos conectando pelo quê? Por ondas sonoras que transitam pelo espaço. Tá certo? Elucidar as relações entre as consciências, tal é, em consequência, a segunda e não menos importante tarefa da filosofia, que com frequência a negligenciou sob o falacioso pretexto de que não existe de real senão o objeto material, e de que o ser deve ser buscado pelo lado do objeto. Ao passo que, de fato, como gosta de repetir Louis Lavelle, a consciência nos revela também o ser, não somente sob a forma do nosso ser, mas também sob a do ser absoluto, e que, em consequência, o mundo das consciências constitui um mundo tão real quanto o mundo dos objetos. Então, se ver que em Descartes nós temos aquele modelo da consciência solta, sozinha, perante o imenso mundo material. Não é isso? De bom, quando que isto existiu? Só naquele momento em que Descartes pensou isso. Ninguém nunca viveu nesse mundo. No mundo que tem, vamos dizer, a minha consciência sozinha e o outro lado, o mundo de objetos inertes. Você me desculpe, mas vocês imaginassem o frio que está aqui, vocês. Não estranhariam essas coisas. Deve-se mesmo dizer que não entender Louis Lavelle. Ele, o mundo das consciências, constitui para nós um mundo mais real do que o universo material, no sentido de que é só com as consciências que entramos em comunicação íntima e não com os objetos. Vamos dizer que até do ponto de vista, vamos dizer, da simples psicologia evolutiva, você está em relação com outros seres humanos antes de você estar em relação com qualquer objeto material. Se você, o bebê recém-nascido, fosse solto no mundo de objetos materiais, ele não sobreviveria por um dia. A simples condição básica da nossa existência requer que outras pessoas tenham consciência de que nós estamos existindo, de que nós estamos ali, que nós precisamos disso, daquilo. Portanto, você penetra no mundo das consciências humanas antes de penetrar no mundo material. Isso deveria ser óbvio, né? Mais ainda, quando ele diz que você com essa consciência está em comunicação íntima, esses seres humanos que te rodeiam, eles não são só conscientes da sua presença material, mas das suas necessidades. E essas necessidades que são para você a coisa mais premente, pois eu acabei de dizer, vamos dizer, que o estado do seu corpo é a coisa mais premente e mais presente para o bebê. Ou seja, aquilo que para o bebê tem mais importância é aquilo que as outras pessoas reparam nesse bebê. Portanto, a comunicação aí é perfeita. Quer dizer, nós olhamos essa criaturinha pelas necessidades que para ela são as mais importantes E que ela, vamos dizer, pelo seu choro, pelas suas atitudes, manifesta para nós. Tá certo? Então não é simplesmente que sabe que o bebê está ali presente. Nós sabemos que ele está presente, sabemos o que ele está fazendo, sabemos o que ele precisa e sabemos o que ele gostaria de nos comunicar se pudesse. Então é neste mundo, vamos dizer, de consciências que te rodeia, é neste que você penetra, antes de você poder ter qualquer relação efetiva com o mundo material. O mundo material, nisso, você está apenas presente, você não está se relacionando com ele. Mas você se relaciona com consciências desde o primeiro momento. Então, somos forçados a reconhecer que o mundo material nos é dado como um espetáculo cujo desenrolar fundamental, malgrado nossas intervenções, nos permanece estranho. Enquanto as consciências, com efeito, têm um sentido por si mesmas e podem mesmo decidir desse sentido, graças à liberdade da qual são dotadas, os objetos não têm sentido senão em relação às consciências, na medida em que lhes servem ao mesmo tempo de obstáculos e de pontos de apoio. Você vê aqui. Esse negócio de servir de obstáculo e ponto de apoio é realmente a primeira, mostra já a nossa primeira relação com os objetos do mundo material. Quando o bebê se esforça, por exemplo, para pegar a chupeta no bercinho, né, a chupeta está a uma certa distância dele. Portanto, aí você tem um obstáculo, uma dificuldade. Mas ele também vai e pega essa chupeta, ou seja, ele se apoia na distância para vencê-la. É isso? E essa é, de fato, a nossa relação fundamental com os objetos do mundo material. Nós nos apoiamos neles para vencer as dificuldades que eles mesmos nos colocam. E é só assim que nós nos relacionamos com eles. Porém, nós não poderíamos ter chegado a isso se não tivéssemos nos relacionado antes com o mundo das consciências. É, aliás, por isso que eles entram no campo da reflexão filosófica, a qual, após ter precisado as leis do mundo e das consciências, mas somente após, deve-se aplicar, em terceiro lugar, a fixar o sentido que o universo material tem para mim. Então, você vê que. Então, ele diz. A filosofia, em primeiro lugar, a filosofia da consciência é uma psicologia. O seu segundo tema, então, é o absoluto pela participação. O terceiro tema são. O mundo das consciências, seu quarto tema é o mundo material. Pois não posso ter a pretensão de viver como um espírito desencarnado. Pelo meu corpo, tomo lugar no mundo material, que, rodeando-me por todos os lados, me separa das outras consciências, mas me permite também comunicar-me com elas. E é por isso que é preciso, com toda necessidade, que eu saiba igualmente o uso que dele possa fazer para levar a existência que me é dada e cujo destino está em minhas mãos. Assim, a filosofia, segundo Louis Lavelle, sendo uma reflexão sobre o sentido da existência humana, o que faz dela invisivelmente uma psicologia, uma metafísica, uma moral, isto é, em definitivo, uma sabedoria, nem por isso deixa de ser, e está bem nisso um dos traços essenciais que ela possui desde a sua origem, uma explicação total do universo, ou talvez mais modestamente, uma visão do conjunto do universo. Sem você esquecer que o universo, vamos dizer, é apenas o conjunto dos resultados do ato. O universo não é o ser. O universo é somente aquilo que já existe. Tá certo? E não, vamos dizer, a possibilidade fundamental da sua existência. Mas isso é a mesma coisa que dizer, nós estamos mais próximos do ser do que do universo que ele criou. Então, estamos muito próximos do ser, estamos muito próximos das outras consciências. E só depois desses vários círculos concêntricos aqui estamos próximos do mundo material. Mas já se precisa acrescentar que esse panorama de conjunto, essa visão, porque se arraiga na experiência interior de cada filósofo, ou se quiserem, na sua própria descoberta do ser, é forçosamente marcada pela personalidade de cada um deles, que reflete ela mesma as preocupações do seu tempo. Não é duvidoso, por exemplo, que o interesse atual da filosofia pelos problemas relativos à existência e ao valor provém de que, na esteira de duas guerras mundiais e na crise profunda em que se debatem os homens hoje em dia, não há ninguém que não se sinta mais ou menos ameaçado em tudo que tem ligação com a sua existência e com os valores que ela põe em jogo. Ou seja, as várias filosofias refletem algo, vamos dizer, da experiência que este ou aquele indivíduo teve do ser nas condições particulares e concretas em que ele estava. Por isso é preciso admitir que toda filosofia é uma visão pessoal própria a cada filósofo, de tal modo que no mundo há tantas filosofias quanto filósofos. E que, para compreendê-las plenamente, é preciso, necessário refazer para cada uma delas a experiência na qual ela se arraiga. Esse é o meu princípio, vamos dizer, do Erich Wegener e do Paul Friedlander. Quer dizer, compreender a filosofia não é somente compreender os seus conceitos, a sua estrutura lógica, etc., etc., mas saber remontar as experiências fundamentais que originaram as suas perguntas. Mas, como sempre se trata, em umas e nas outras, de uma interrogação da consciência sobre si mesma, e porque em todas as consciências, qualquer que seja a sua originalidade própria, essa interrogação permanece a mesma, não é contraditório afirmar que a filosofia é ao mesmo tempo pessoal e universal, e que de fato não há senão uma só filosofia da qual participam todos os filósofos, como há somente um ato do qual todos os atos participam. Como prova o diálogo intemporal que se estabelece entre os de hoje e os de ontem, assim como a complementação mútua que trazem umas às outras as diversas filosofias, por opostas que sejam. Seria interessante, por exemplo, quando vocês estudarem esse outro texto que eu vou dar em seguida, do Fato Primitivo, vocês o compararem com outros textos da filosofia do século XX, que usam conceitos semelhantes com esse de fato primitivo, como, por exemplo, Ortega e Gasset fala a realidade radical, se quer dizer, a realidade que está na raiz de todas as outras. Né? Muitos, Karl Jaspers também fala da mesma coisa, que existem várias versões, de tal modo que você percebe que, ao mesmo tempo, muitos filósofos perceberam que esse negócio chamado existência humana é a realidade da qual você tem que partir, porque essa é a realidade fundamental, o fato primitivo. Então, cada um percebe dentro da sua perspectiva pessoal e de uma certa maneira, de acordo com as experiências que suscitaram esta questão, mas no fundo todos estão falando da mesma coisa. Não é isso, aliás, o que se quer dizer quando se emprega a expressão filosofia perenes, a qual indica, segundo o nosso autor, que a filosofia é uma obra que todos os filósofos têm o dever de promover, permanecendo fiéis à revelação particular que a verdade, no entanto comum a todos, produz neles, e compreendendo que cada um deles tem a necessidade de todos os outros para prolongar e completar a parcela da verdade que entreviu. Por isso ele pensa que os diversos sistemas filosóficos, longe de excluir-se uns aos outros, concorrem todos para a descoberta da mesma verdade que eles aclaram em mais ou em menos, e que por esse fato há interesse em buscar aquilo no qual convergem mais do que aquilo no que os opõe. Bom, muito bem, vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Bom, o texto, o outro texto que é sobre o fato primitivo, eu vou deixar para a próxima aula. Eles têm aqui algumas perguntas, umas relativas à aula, outras a outros assuntos. Leonardo Rodrigues pergunta: estou adorando seu curso, desde quando entrei não parei de ouvir suas aulas e seguir suas recomendações. Minha vida só melhorou. Ótimo. Professor, gostaria que o senhor me recomendasse algum livro que eu possa usar como guia de estudos de história geral e de história do Brasil, tendo em vista que os que estão disponíveis no Brasil são imbuídos de doutrinação esquerdista. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ainda a Teoria da História do Brasil, do Zé Honório Rodrigues, ainda é um guia confiável. O autor, embora sendo pessoalmente um esquerdista, não introduz ali nenhuma distorção. E é um livro que serve ao mesmo tempo como orientação para Teoria da História, Técnica da História e História do Brasil em particular. Acho que ainda é um livro de muito valor. Em segundo lugar, com relação às técnicas da história, eu acredito que ainda não existe nada melhor do que o voluminho L'Histoire da coleção La Pléiade, que dá todos os aspectos, da teoria, da técnica, as ciências auxiliares, etc. É uma espécie de como se fosse uma enciclopédiazinha da pesquisa histórica. Mas quanto, vamos dizer, às concepções gerais, o que é a história e a discussão do sentido da história, etc., etc., é claro que ainda os livros fundamentais são Order and History, do Erich Fögren, do qual existe uma tradução brasileira. Não sei se a tradução é boa ou ruim. Eu vi algumas coisas lá que eu não gostei muito, mas afinal de contas é o que existe no mercado. E o livro do Glenn Hughes, Transcendence and History, Hughes, Hughes, Glenn Hughes, Transcendence and History, que é um livro magistral de um discípulo do Erich Fögren. Eu acho que começando por aí, o resto você encontra sozinho. Eu dou muito valor a todo o trabalho do Zé Honório Rodrigues, sobretudo a parte que ele fez da história, da historiografia brasileira. Tudo isso é muito importante para nós. E ele era um socialista light, mas eu não vejo que ele introduza nos seus livros de história nenhuma distorção fundamental. Ele também escreveu uma coletânea de ensaios sobre os grandes historiadores, que se chama Vida e História, publicado pela Civilização Brasileira, nos anos 70, creio eu. Não sei se ainda se encontra nas livrarias, mas certamente em sebo, na estante virtual, você acha tudo isso. E o livro da Pléiade, você compra pelo bookfinder.com, se não achar em outro lugar. Chama-se L'Histoire, da coleção Pléiade. Né? Tem uma série de Pléiade é uma coleção de clássicos franceses, mas também tem uma coleção de manuais, que tem de História Universal, de Geografia, Geologia, etc., etc. E tem lá sobre a história. É uma coisa absolutamente magistral, feita por... São dezenas de autores, cada um dentro da sua especialidade. Alexandre Magno, tem interesse em escrever sobre o tédio, pois, na minha opinião, um dos grandes sintomas da perda do sentido na sociedade moderna, além de diversos efeitos, desde o aumento do uso de droga até o rebaixamento dos padrões culturais. Pelo que pesquisei, não há estudo sobre isso no Brasil das últimas décadas. Gostaria de sua opinião sobre a importância do tema. Claro que é fundamental. Você podia começar lendo as coisas que Kierkegaard escreveu sobre isso, e depois vamos ver se tem mais alguma ideia. Bibliografia específica não me ocorre no momento, mas o Kierkegaard tem coisas boas sobre isso. Carlos pergunta: o que você acha do crítico literário Harold Bloom? Já leu algum livro dele? Bom, em primeiro lugar, a concepção dele do cânone ocidental, ela já estava pronta, de algum modo, na própria concepção do Mortimer Adler sobre os Great Books. Eu não acredito que o Harold Bloom tenha acrescentado nada sobre isso. O Harold Bloom é um pouco entojado, antipático, mas ele sabe muita coisa. Né? Mas eu não o considero um grande crítico literário. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem tantos críticos literários notáveis, né? Lionel Trilling, Kenneth Burke, William Empson. É uma multidão. Quer dizer, aqui, como a filosofia universitária, ela se fechou no negócio da filosofia analítica e neopositivista já no começo do século, então muitos pensadores muito bons foram para outros departamentos, foram para o departamento de história, para o departamento de letras. Aqui os melhores filósofos que tem são os críticos literários. Né? Então, por causa disso, sufocou, estrangulou a atividade filosófica, que acabou virando uma atividade burocrática, né? Mas fecundou outras áreas. Ainda para mim, o melhor deles é o Lionel Trillinger. Henrique Alexandre, muito obrigado pelo seu maravilhoso trabalho. Obrigado eu. O senhor conhece as obras do Huberto Roden? Eu não conheço, eu nunca li uma linha do Huberto Roden. Me falam desse camarada há 40 anos e, por uma coincidência, os livros dele nunca acabaram parando na minha mão. Aqui, a Miriam Macedo pergunta: qual a diferença entre o eu que toma consciência de si quando participa do ser, quando está em ato, e o eu de Descartes, que faz isso no momento em que pensa? Esta pergunta é fundamental, minha. É a coisa mais importante, vamos dizer, em vista de todas essas aulas que eu dei aqui e daquelas que eu dei sobre Descartes. A pergunta é exatamente esta. Eles não estão falando certamente da mesma coisa. O problema com Descartes, eu já expliquei, é que ele começa dizendo que ele vai oferecer uma narrativa de coisas que aconteceram com ele. Tá certo? Portanto, ele vai ter uma abordagem narrativa e descritiva, e você espera que apareça aí um eu de verdade. Só que, lá pela diante, ele pega um conceito, quando é o conceito do eu, e começa a raciocinar a partir dele, tirar deduções. Então, isso quer dizer, a narrativa se transforma numa dedução lógica. Então, naturalmente, ele está falando um eu abstrato, que só existe no momento em que pensa, segundo ele. Ao passo que a abordagem do Louis Lavelle é francamente descritiva e narrativa. Ele não está analisando um conceito, ele está tentando descrever uma experiência, que é uma coisa completamente diferente. Você analisar um conceito, até um computador faz. Quer dizer, você não precisa ter a presença viva da experiência, dos fatos, dos dados, para você analisar um conceito. Essa é uma operação mais ou menos mecânica, que evidentemente rebaixa, né, o nível de abordagem. Então, é evidente que as pessoas que são incapazes de ter, vamos dizer, uma atitude séria perante a experiência e a sua complexidade, elas se apegam, então, ao negócio da análise lógica, que é a coisa mais simplesinha, né, que até o macaco faz se você ensinar. E como, vamos dizer, isso requer elementos técnicos um pouco sofisticados, né, que dão uma elegância aparente à coisa, então isso aí vira uma espécie de autodefesa contra a realidade. Então, afinal de contas, o que é um conceito? É apenas, vamos dizer, um conjunto de palavras, uma série de palavras. É uma afirmação, né? E você pode deduzir dali, né? Um computador realmente faz isso. É uma atividade mecânica e simplória que se reveste, vamos dizer, de aparências sofisticadas. Agora, e quando você vai lidar com a realidade, meu? Eu digo, bom, a realidade não vem amoldada à nossa linguagem, muito menos ao domínio que nós tenhamos da linguagem. Você às vezes tem que. Agora mesmo o Maurício estava dizendo esse negócio, é como você trocar o pneu do carro em movimento à noite, debaixo da chuva, sozinho. Eu digo, o que o Louis Lavelle está tentando fazer é mais ou menos isso. Quer dizer, você está tentando falar de uma coisa e da sua relação com ela, tá certo? Dentro de um quadro vivente, tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso requer, vamos dizer, um verdadeiro instrumental filosófico e não somente aquelas tecnicazinhas da lógica. É uma coisa muito mais séria, porque aqui você não está falando. Tudo que é puramente lógico é bidimensional, você entendeu, né? Quando você entra no aspecto da realidade, da existência, você fala, não, aí você está lidando com terceira dimensão, mesma coisa, está falando dentro da realidade. E é muito mais difícil isso, evidentemente. Você pode, às vezes, perder em exatidão lógica, mas o que você está procurando não é exatidão lógica, mas é uma exatidão descritiva. Não é isso? E tudo, quer dizer, tudo que não é descritivo, tudo que não está falando da realidade, só tem interesse, por assim dizer, mecânico, é um hobby, que as pessoas gostam, como gostam de jogar xadrez, etc, etc, e ficam maníacos com isso, e acho que muito se orgulham da sua exatidão lógica, precisamente porque não tem satisfações a prestar à realidade da vida. Então, vamos dizer, essa que é a diferença. O eu do Descartes é um eu puramente conceptual e lógico, após que o eu, aqui a consciência, que eu falo, Louis Lavelle, não, é a consciência da experiência real, né? Então, muito bem. Tem só essas perguntas por hoje? Então, vamos parar por aqui. Então, é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.